18º volume da obra. Hoje, todos brilhando racionalmente por saberem que são do mundo racional. Então, hoje, todos conhecedores de todas essas causas e da causa principal que deu origem e consequência a essa deformação racional. Todos cientes de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. Hoje, todos alegres, felizes e contentes por terem em suas mãos a solução desejada, a solução do seu ser, de todos os seres e a solução do mundo de matéria em que habitam. Então, hoje, todos com a maior dádiva nas mãos, o conhecimento definido do porquê que assim são e definindo como deixar de assim ser. E assim, a alegria é geral entre todos, todos emocionados com a cultura racional, todos emocionados com o conhecimento racional, todos felizes, felicíssimos para o resto da vida, porque sabem que não são daí. E de onde são? Do mundo racional. Hoje, todos felizes e contentes por saberem, com base e lógica, que aí não vão nascer mais. Por saberem de onde são, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos brilhando racionalmente, felizes, alegres e contentes, o que não é para menos. Mas, quando estavam na categoria de animal, nessa categoria ridícula de ser um animal e não saber por que o seu ser é um animal, diziam consigo mesmo: eu tenho vergonha e desgosto por não saber o porquê eu sou assim. Assim como um animal. Não sei por que eu sou um animal. Isso me ridiculariza. Tenho nojo. É uma vergonha eu não saber por que eu sou assim. É uma vergonha eu não saber por que sou assim, nem saber quem me fez assim. Por que me fizeram assim um animal? O animal é uma coisa ridícula por ser animal. E assim, muitos pensando e se desesperando desgostosamente, por não saberem por que estavam nessa categoria de animal. E assim vivendo sem saber por que está vivendo, sem saber por que tem vida provisória, o porquê da vida de incertezas e dizendo: é vergonhoso viver assim ridiculamente desta maneira, vivendo de aparências, de sonhos, fantasias e ilusões. Isto não é vida para quem quer ser direito como eu, para quem quer andar certo, para quem quer conhecer o certo, quer conhecer o direito. Não conheço o certo e não conheço o direito. Isto me revolta. Este tudo aparente que não sei o porquê dele, vivendo iludido e iludindo aos demais. É uma vida sarcástica, uma vida de quem castiga a si mesmo, por querer conhecer o certo e o direito, sem saber onde está o certo, onde está o direito. Tenho vergonha de viver neste mundo, porque tenho vergonha de assim ser de matéria, cheio de defeitos, porque não há ninguém perfeito. Todos são imperfeitos. Eu queria saber o porquê eu sou imperfeito. Eu queria saber o porquê todos têm os seus defeitos. São defeituosos. Ninguém diz. Quanto mais se estuda, menos se sabe. E muitos revoltados, vivendo, mas vivendo desanimados, e dizendo: é verdade, todos são diferentes e cada qual pensa de seu jeito, de sua maneira. Eu penso do meu jeito, de minha maneira. E assim, blasfemando, agonizando, se desesperando, estudando e sempre na mesma, chegando ao fim e dizendo: é verdade. O que é que um animal pode produzir de bem e de bom? Coisa alguma, porque aparências não são verdades. Mas a qualificação de animal ainda está nos enobrecendo, porque na categoria devia ser muito pior. Porque de verdade ninguém conhece coisa alguma. De real, ninguém conhece coisa alguma. Então, a categoria pior é justamente a do princípio da geração e formação dos seres. Ninguém formou esse tudo aparente para ser um animal. Tudo gerou do nada. Então, o que é um animal? Nada. Vindo do nada, se formou do nada, se gerou do nada, se formou em um tudo aparente, não sabendo de real nada, e acabando em nada. Então, a categoria do princípio da geração é mais ridícula ainda do que o animal. A categoria ainda é mais ridícula, porque surgiu do nada. Pergunte ao animal: ô animal racional, me responda, por que geraste do nada? Por que surgiste do nada? Por que surgiste do líquido? O animal, por ser animal, não sabe responder. Então, o nada tudo é aparentemente, e verdadeiramente, nada é, por se transformar em nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. Quem luta pelo nada, só mesmo um animal, e por ser animal, é inconsciente. Então, luta dos inconscientes, dos inconsequentes, que não enxergam as consequências do nada. Que o valor do nada é nada. Que valor tem o nada? Nada. Então, vivendo dessa maneira, ridicularizados de uma maneira tal, que os comentários feitos da formação do nada, anulando o que o nada é, mostrando o que o nada é, explicando o que o nada é e provando que o nada significa nada. Agora, unidos, por serem inconsequentes, pelas ilusões, imbuídos pelas fantasias, pelos sonhos, pelas aparências, querendo fazer o nada ser aquilo que o nada nunca foi. E daí, as consequências são gravíssimas. As consequências são dolorosas. As consequências são essas que aí estão. A multiplicação de todas as ruínas e a multiplicação de todo sofrimento. Tudo por viverem de uma maneira superficial, às custas de sofrimentos imensos, por viverem superficialmente. E daí, o animal ficando mais animal ainda, por se tornar materialista. E, nesse se tornar mais materialista, então surgiram os monstros, os selvagens, a brutalidade, por se tornarem materialistas. E daí, querendo endireitar tudo sem poder, por se tornarem materialistas. Quanto mais procuram endireitar tudo, mais tudo se multiplica de pior para pior, como assim vem desde os primórdios séculos da era animal. Nunca que poderiam endireitar, nunca que poderiam encontrar o bem, nunca que poderiam encontrar a paz. Todos falavam em paz e o bem, mas tudo sempre se multiplicando ao contrário, devido à fórmula que engendraram e criaram fora do mecanismo natural. E por estar fora do mecanismo natural, a fórmula do nada se tornou em multiplicação do mal. O nada devia ser interpretado como ele é. E o que é que o nada é? Nada. Devia ser interpretado desse modo natural, e não fazer do nada aquilo que o nada não é, nunca foi e nem pode ser. Nunca poderia ser. Querer fazer do nada um tudo aparente de puros, limpos e perfeitos, aparentemente. E assim, a interpretação do natural foi invertida. Deviam interpretar o natural como o natural é. Se surgiram do nada, deviam interpretar o natural do nada. Então, se interpretassem o nada como ele é, teriam um ponto de vista mais ameno e adequado de viver, mais realista, interpretando o nada como o nada é, e não interpretar o nada como se tudo fosse. Daí então, por interpretarem o nada como se tudo fosse, surgiu o aniquilamento e o sofrimento do animal racional. Por o animal racional querer ser aquilo que nunca foi, aquilo que não é. Se tornou em um tudo aparente, mas um tudo do nada, que acaba em nada. Se interpretassem de um modo que é, um modo natural, não existiria o mal em multiplicação, porque seria a vida interpretada como ela é. O que vale a vida? Nada. Por surgir do nada, ser feita de nada e acabar em nada. Então, a vida é um tudo falso, e por isso ficam sem a vida, de um momento para o outro. Por a vida ser falsa, por a vida não ser nada, por ser produto do nada, acaba em nada. Por isso, de um momento para outro, perdem-na sem esperar. Mas o animal, como sempre, é pretensioso, orgulhoso, avarento e vaidoso. Surgiu com as tantas falsas alegorias que chegou a esse ponto de loucura fatal em que todos se queixam do mal, em que todos têm medo e pavor do mal, e todos alimentando o mal de si mesmos. Por isso, todos são sofredores. Tudo isso criação da vaidade do animal. Então, aí enlouqueceram de uma vez, fazendo do direito o torto e do torto o direito, querendo ser o que nunca foram e o que não são. E por isso, está aí. Ninguém tem sossego. A multiplicação do desassossego e a multiplicação do sofrimento. Mas disso são culpados os primitivos seres, os primitivos animais. Não são esses dessas novas gerações que já encontraram todo esse manejo que foram procurando lapidar. Com isto, estou me referindo aos antigos de eras muito longínquas, que são os culpados de quererem fazer da matéria, que veio do nada, o tudo, um falso tudo. Um tudo aparente. Não quiseram o reconhecimento do seu ser, como quem diz: o meu ser surgiu do nada, eu nada sou porque sou gerado do nada, e daqui a um pouquinho termino em nada. Então, não vou dar valor àquilo que não tem valor. Qual o valor do nada? Nada. Mas, se pensassem pela forma natural dos primitivos, se se regessem e se encaminhassem pela forma natural, que é do nada ser, por surgir do nada, a vida seria muito mais acomodada, porque estaria mais adequada ao natural, mais adequada ao nada. E assim, vejam que por fórmulas errôneas chegaram a esse ponto de descompreensão, de desentendimento, de desorientação. Mas os seres das novas gerações não são culpados, porque quando nasceram já encontraram todo esse modo esquisito de viver, criado pelos primitivos de eras passadas, de longínquos séculos, que fizeram da matéria aquilo que a matéria não é, querendo valorizar a matéria como se matéria fosse uma coisa de valor, querendo valorizar o nada como se o nada fosse uma coisa de valor. Qual é o valor do nada? Nada. O que quer dizer que os antigos atrasadões é que são os culpados do sofrimento de todos. Uma das causas que concorreu para todo esse flagelo que vai mundo afora é o nada. Qual é o valor do nada? Nada. E por isso, tudo acaba em nada. O que adianta lutar pelo nada? Nada. Tudo, de um momento para outro, acaba em nada. E assim, a luta é uma luta de inglorificados, porque é uma luta de sofrimentos. Sofrer e lutar pelo nada, para tudo acabar em nada. Então, o que adiantou? Nada. Um iludido. O que é um iludido? É um traído. É um traído de si mesmo. É um traído pela matéria. É um traído pelo nada. É um sonhador. Então, vejam que se tudo caiu em ruínas, se tudo caiu em desgraça, os culpados foram os antigos atrasadões, criadores desse romantismo todo, os articulistas desse presépio do nada, desse presépio da lama, de sofrimento e padecimentos, desse presépio de traidores, traindo a si mesmos, por viverem de sonhos e ilusões, sonhando ser aquilo que não são e dando valor àquilo que não tem valor, sofrendo as consequências dos sonhos dos primitivos materialistas de outrora, que divergiram da realidade. A realidade é o nada. E por isso, tudo acaba em nada, porque tudo nada é, e por tudo nada ser, é que acaba em nada. Se o tudo, tudo fosse de real, então tudo ia bem, e não mal. Por tudo estar fora do seu natural, é que tudo acaba mal, é que tudo se multiplica de mal a pior. E assim vejam quantas contradanças do certo, do verdadeiro certo para o verdadeiro errado. Fizeram do certo o errado, que é o nada, que é o tudo do nada. O tudo do nada, nada é, e por isso acaba em nada. Vejam a filosofia dos incautos de outrora, que encaravam o nada como se o nada tudo fosse. Hoje, se sofrem dessa maneira, como todos sofrem, os culpados são os antigos que deram sequência à fórmula de vida errada. E por a fórmula de vida estar errada, é que todos vivem até hoje à procura do certo e sempre por encontrar o certo, e nunca encontrando o certo, por os antigos darem fórmula de vida errada. E por isso, todos errando, todos sofrendo, todos penando, todos em agonia. Tudo isso devido aos modos errôneos dos antigos de interpretar o nada como se o nada tudo fosse. E por isso, houve muitas lições, muitos exemplos, muitos castigos, sofreram muito, mas nem assim quiseram se desiludir. Os primitivos de outras épocas, de outros tempos. Então, os antigos é que foram os verdadeiros algozes das novas e futuras gerações. Foram os primitivos que valorizaram o nada como se o nada tivesse valor. Que valor tem o nada? Nada. Mas eles interpretaram diferente, dando valor ao nada como se o nada tivesse valor. Não interpretaram no modo natural. Deviam interpretar o natural no modo natural. Qual é o valor do nada? Nada. Então, não adianta lutar pelo nada. Não vai adiantar nada, porque tudo acaba em nada. E assim, Os antigos foram os causadores da criação de todas essas monstruosidades, de todas essas selvagerias, de todo esse espetáculo de amarguras e desventuras. Por isso, a vida não é doce. A vida é amarga, e por ser amarga, é que todos são sofredores. Por ser amarga, é que todos são mortais. Não há sofrimento sem causa. Está aí uma das causas que fez com que se multiplicasse o sofrimento dos seres. Na Jordânia, os primitivos, ou um dos primitivos criadores de toda essa maldição, de valorizar o que de jeito algum ou de forma alguma devia ter valor. Valorizaram o nada como se o nada fosse alguma coisa de valor, e daí a multiplicação dos horrores da vida de todos. Diziam eles, a bem amada matéria. A matéria é o céu do ser humano, e por isso, na matéria, está toda a riqueza universal do ser humano. Com essas ladainhas e com esses contos, se tornaram verdadeiros materialistas. Com esses contos e com uma infinidade de outros, valorizaram o que nunca teve valor, o nada. Qual é o valor do nada? Nada. É por isso que sofreram muito e ainda sofrem até hoje. Foram os primitivos que fizeram do nada um tudo. Como é que o nada pode ser um tudo, um falso tudo? Então, essas ladainhas nasceram desses jubilados pela riqueza do nada, a riqueza sem valor, a falsa riqueza. Porque qual é o valor do nada? Nada. Porque tudo acaba em nada. E assim, vejam quantas lutas para maiores desgraças, maiores misérias e maiores sofrimentos sobre todos os pontos de vista. Agora, todos cientes do porquê do grande sofrimento universal. Somente agora, com a fase racional, é que vem a recuperação de todos esses enfermos que viviam sem saber por que tinham vida, sem saber por que eram assim como são, que viviam sem saber de onde vieram nem para onde vão, que viviam nessa situação de ninguém saber o certo, o porquê de sua formação assim ser e o porquê da formação do mundo assim ser. Então, vivendo avassaladoramente desse jeito e muitas vezes dizendo, não há mais quem endireite este mundo. Este mundo está perdido e o povo enlouqueceu. E assim, hoje, todos vendo e sabendo que nada está perdido e por isso está aí a fase racional, a fase da recuperação do animal racional. Então, não está coisa alguma perdida. Agora, dentro da fase consciente, a fase racional, tudo se modificando naturalmente, de bem para melhor, e todos vivendo felizes e contentes para sempre, porque todos serão orientados, como já sabem, pelos habitantes do mundo racional. E aí, tudo dando certo na vida de todos. Vejam que não existe coisa alguma perdida. E aí está a fase de recuperação do animal racional. Tudo é muito bom quando se sabe e se conhece o porquê de tudo, para então chegar a uma conclusão das coisas. Nada se conclui sem que haja uma formação para que se conclua. O bem, o bom, o certo, o maravilhoso, o puro, o limpo, o perfeito, tudo para chegar a esse ponto é preciso que se conheça as bases reais, a causa das bases reais, que é a causa do renascimento disso e daquilo. Portanto, se o mundo está nessas condições, agradeçam aos antigos atrasadões, aventureiros materialistas dos primitivos tempos, das primitivas épocas. Tudo foi direito e vinha direito, mas fizeram do direito o torto. Sofreram as consequências e as consequências se multiplicaram para as novas gerações. Está aí um pedacinho da causa de assim serem, e a vida das novas gerações se tornou um realejo desafinado. E por ser um realejo desafinado, sofrimento por todos os lados, tormento por todos os lados. Tudo isso devido aos habitantes materialistas dos primitivos tempos e das primitivas épocas, os verdadeiros caranguejos. Sim, quem gosta de lama é caranguejo. Quem valoriza a lama é caranguejo. Por isso, todos aí andando para um lado, andando para outro, andando para frente, andando para trás e para todos os lados que nem caranguejos. Tudo isso culpados os primitivos de outrora, que criaram toda essa inglorificação para as novas gerações. Para as novas gerações desde muitos séculos, não é de agora. E hoje, todos expoentes, se expondo ao ridículo por causa do nada, por causa da lama, por causa da matéria. Matéria é lama. O companheiro do caranguejo é o porco. Quem gosta de lama é o porco e o caranguejo. E assim, avassalaram com o nada, dizendo que o nada era o tudo, e caindo em contradição de ver o falso tudo virar nada, acabar em nada. E as contradições todas aí a olhos vistos. Mas, por ficarem dominados, sugestionados, embriagados e obsedados pelas ilusões, pelos sonhos, pelas aparências, pela matéria. Daí surgindo a multiplicação do mal. Tudo isso herança dos primitivos antepassados. Então está aí a fórmula de tudo, a fórmula racional. E por a fórmula ser racional, todos agora no mundo racional, por todos serem de origem racional, e que estavam fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Estavam fora porque entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Começaram a progredir por conta própria e ficaram nas condições em que estão, como já conhecem e sabem toda a transição que passaram até chegar ao ponto de ficarem como são. Então, a fórmula é racional. E todos agora tomando a verdadeira fórmula, a fórmula consciente, a fórmula positiva, o equilíbrio verdadeiro racional, por todos agora serem inspirados racionalmente, por todos agora possuírem a inspiração racional, por estarem dentro da fase racional. Então, a inspiração, o ar, tudo é racional. E assim sendo, mas daqui a um pouquinho, o mundo inteiro dentro do mundo racional. Todos respirando o ar racional, a respiração de todos sendo racional. Então, o mundo chegando no seu término, por todos encontrarem a sua verdadeira fórmula de racionais puros, limpos e perfeitos, e por encontrarem a sua verdadeira fórmula de puros, limpos e perfeitos, vindo o término da vida dos imperfeitos da deformação racional. Vindo, então, o término da deformação racional. E assim, alcançaram o que nunca esperavam, o jeito e a forma de não mais assim continuar na vida da matéria, fora do seu verdadeiro lugar, na vida da matéria, sofrendo, sofrendo e sempre sofrendo, por a vida da matéria ser de origem do mal. E por isso diz, matéria, mal racional, por se tratar de uma deformação racional. E assim hoje, conhecendo a verdadeira fórmula do seu ser, da sua verdadeira origem de racionais puros, limpos e perfeitos, não vão mais poder continuar como racionais deformados, cheios de defeitos, sofrendo e condenados à morte. Na fase racional, não há morte, e sim a eternidade. São eternos. Então, na fase racional não há morte, e sim a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, todos brilhando racionalmente, e não animalmente, porque o animal não brilha. Brilhava sim, aparentemente, falsamente, e por assim serem, eram sofredores. Agora não. Agora brilham conscientemente, o brilho racional, a razão verdadeira do ser, de sua verdadeira origem de racionais puros, limpos e perfeitos. Na fase consciente, na fase racional, todos racionalmente para frente, todos sendo orientados pelo mundo racional, e a vibração, a intuição, o pensamento, a inspiração, a imaginação é toda racional. E assim sendo, brilham certos, brilham positivos, brilha a verdadeira consciência e não a falsa consciência da categoria de animal racional. Então, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e a Terra sendo um verdadeiro paraíso racional, por a vibração, as influências serem racionais. Racional puro, limpo e perfeito. Daí vem o equilíbrio do aparelho racional, por serem orientados racionalmente. Positiva-se, assim, a consciência racional. Pela persistência da consistência racional, vibrando racionalmente, e todos alcançando a eternidade, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, de puros, limpos e perfeitos, vindo daí o prolongamento dos anos de vida de todos, e tudo dando certo na vida de todos. Por tudo dar certo na vida de todos, eis a razão do prolongamento dos anos de vida. Na fase racional, não há incertezas, porque é a fase consciente. O consciente é certo, é racional. A fase das incertezas é a fase que se passou, de animal racional. Então, todos elaborando racionalmente e tudo dando certo na vida de todos. Todos vivendo alegres, felizes e contentes como nunca, tendo grande prazer de viver, imenso prazer de viver, por viverem racionalmente. Ao passo que, na fase que passou de animal racional, ninguém tinha prazer de viver, devido à multiplicação do sofrimento, por todos serem sofredores e condenados à morte. Na fase racional, não há morte. Está abolida a pena de morte, porque a vida sai daí, da matéria, e continua no seu verdadeiro mundo de origem, na eternidade, que é o mundo racional. Então, se tornando todos puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, não há morte na fase racional. A morte é da fase de animal racional. Na fase racional, a continuação da vida é, como já sabem, de cor e salteado. O corpo fluídico, que é de vida eterna e que é a causa do micróbio que deu origem ao corpo de matéria, esse corpo fluídico continua com a vida no seu verdadeiro mundo de origem, no seu verdadeiro lugar, o mundo racional, por todos serem de origem racional. O corpo fluídico é a causa do micróbio que deu origem a esse corpo de matéria. Então, não havendo fluido, não há micróbios. E não havendo micróbios, não há seres, não há vidas, Está aí o fim da vida da matéria, o fim da vida do mal, o fim da vida a qual não pertenciam. Por não serem daí do mundo de matéria, foram parar aí por livre e espontânea vontade de entrarem pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, e quiseram progredir por conta própria. Porque o bem, o puro, tem o livre-arbítrio, como todos aí na Terra continuam com o livre-arbítrio. Começaram com o livre-arbítrio e continuam ainda aí nessa vida de matéria com o livre-arbítrio, com a livre e espontânea vontade. Continuam aí como começaram. E assim vejam que hoje chegaram ao ponto final da vida material, por todos agora, na fase racional, estarem dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É preciso que seja tudo isso assim repetido de várias maneiras, de várias formas, para o bom entendimento de todos, porque este conhecimento é para todos. Para uns, não precisava dessas repetições, mas para muitos ainda é pouca, porque o animal é confuso. E para explicar ao confuso, é preciso uma variedade, uma variação de repetições, para pôr termo à confusão dos confusos. O animal é assim, insatisfeito. Uns querem tudo bem explicado, triturado, bem mastigado para bem engolir, e outros não. Então, estas repetições não são para todos, são para os confusos, porque o animal é confuso, e por ser confuso, está sempre duvidando de tudo. Está sempre desconfiando de tudo. E para saciar a sede desses ditos, é que é preciso essas infinidades de repetições, que às vezes, para muitos, amola e aborrece. Mas é preciso que se note. Este conhecimento é para todos. É um conhecimento universal para abranger todos, e todos são diferentes uns dos outros. Cada qual pensa de uma maneira, cada qual tem o seu modo de interpretar, e para satisfazer a todos, é preciso essas infinidades de repetições, de várias maneiras, de vários jeitos. E assim vejam que o animal, por ser animal, nunca teve estabilidade. É variante. E, para quem varia desta maneira, é que é preciso essas repetições, para que o confuso possa entender. Se não entender de um jeito, entende de outro. Se não entender de uma maneira, entende de outra. Se não entender de uma forma, entende de outra. Porque o animal é confuso, malicioso e duvidoso. O animal duvida de tudo, desconfia de tudo. É um temperamental. Uns mais, outros menos, e outros demais. O mundo é muito grande, e a bicharada cada qual pensa de um jeito. E assim vejam que em tudo há a sua necessidade de ser. Tudo tem a sua necessidade de ser. Então, chegou agora o mundo de matéria no seu término. Porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter fim. Porque tudo que tem princípio tem fim. Tudo na vida da matéria é assim. Como estão vendo aí as ordens naturais das coisas. Tudo tem um princípio e tudo tem um fim. Por isso, tudo nasce, cresce, reflorece e desaparece. Hoje, vocês que estão bem aprofundados no conhecimento racional, sentem tudo isto, porque entendem e sabem o porquê de tudo isso e vibram com a verdade das verdades racionais. É o canto do pássaro mais lindo. É o canto racional. Quem são esses pássaros? Esses pássaros são os seres que por aí passam. São os seres que passam aí pela terra. E hoje, o canto mais lindo desses pássaros é o canto racional. é o canto do seu verdadeiro mundo de origem, dos puros, limpos e perfeitos. E assim, com afago racional, nascendo a fogueira ardente dentro do íntimo de todos, e todos emocionados e impressionados com o maior cântico da humanidade, que é o canto dos pássaros, que por esse mundo passam, o canto racional, o canto da eternidade, da vibração eterna, por ser do mundo racional. E assim vejam que enfadonhos momentos passaram em outras plagas, como animal racional, e os momentos que passam hoje, os momentos racionais. O canto principal da verdade das verdades é o canto racional, a música que entoa todos os hinos da fraternidade e consagração da eternidade racional. Hoje, todos no seu verdadeiro mundo de origem, saindo dessa consagração material que aí estavam, consagrados sem saber por quê, desterrados, sofrendo amargamente e não sabendo o porquê desse monturo de ruínas oriundas da matéria. É o que se vê. Hoje, todos fora daí desse monturo, desse barco de lama e sofrimentos. Todos fora desses tormentos, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, sendo todos puros, limpos e perfeitos, voltando todos àquilo que eram, àquilo que foram, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo racional. Então, o cântico mais altaneiro, o cântico da vibração eterna, o cântico racional, o hino verdadeiro do aparelho racional. E assim, acabou-se a fase de animal racional que já há muito se passou. Hoje, entrou a fase da alegria e da harmonia, harmonizando todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, e todos vibrando de alegria com a eterna música racional. Não se espantem com este modo de descrever as coisas, porque às vezes é preciso bulir com o sentimento para uma harmonização racional dentro do eu de todos, que sentem este grande bem-estar, esta luz que está dentro de vocês e todos, sentindo a emoção da maior música universal, que é a música racional, que mexe com os sentimentos. Como choram de alegria, emoção e satisfação, por saberem com certeza que encontraram a verdadeira redenção eterna, a redenção racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, lamentando o tempo perdido da vida da fase de animal racional, como de fato é lamentável. Viviam como animais, sofrendo a vida inteira sem solução do mal, sem solução dos males e sempre com a multiplicação dos mesmos. E hoje, se vendo livres desse pedestal de angústias da vida da matéria, vibrando racionalmente e dizendo: é verdade, hoje foi que chegou o nosso verdadeiro teto, o mundo racional. E daí para frente, a inspiração de todos é racional. Então, a música mais linda, mais importante e mais elevada é a música racional, que entoa perfeitamente dentro do aparelho racional, por ser a música do mundo de sua verdadeira origem. A origem é racional, e o mundo verdadeiro é o mundo da origem, é o mundo racional. E assim vejam como hoje chegaram no ponto mais alto da vida, no ponto mais culminante de todos os tempos, por alcançarem o seu verdadeiro mundo de origem, por alcançarem a eternidade. Hoje, já são pertences da eternidade. E assim vejam como tudo se passa tão naturalmente e tudo vai chegando no seu lugar verdadeiro, tão naturalmente e tão simplesmente. Então, agora, o mundo de matéria acaba de perder o seu pedestal de ruínas, porque chegou no mundo a fase racional, a fase verdadeira, a fase do verdadeiro mundo de origem de todos. E assim, todos felicíssimos, alegres e contentíssimos para o resto da vida, por a vida estar encerrada no mundo do nada, no mundo da mentira, que por ser uma vida de mentira, ficavam sem ela, sem querer ficar. Então, encerrou-se agora a vida da mentira, a vida do nada, a vida que começa do nada, forma-se em um tudo do nada e acaba em nada, por ser mentira. O nada, por ser nada, não vale nada. Fazer do nada um tudo é estar mentindo, é querer fazer do nada aquilo que o nada não é. O nada, por ser nada, não é verdadeiro. Mas, por falta dos princípios básicos necessários, é que fizeram do nada um tudo, como se o nada tudo fosse. Então, fizeram a mentira ter valor. E daí, os horrores da vida da matéria, e os pavores e as desilusões, o desespero, as dores, daí a multiplicação das ruínas de todos, sobre todos os pontos de vista. E assim, vejam a vida do animal racional como era uma vida de insatisfeitos, porque ninguém estava satisfeito com coisa alguma. A insatisfação era reinante. Não havia satisfação na vida da ilusão, na vida reinante. Não havia satisfação na vida da ilusão, na vida da mentira, na vida da matéria. Todos insatisfeitos e todos insaciáveis. A vida se tornava às vezes aborrecida e muitas vezes dizendo: eu não sei por que vivo, eu não sei por que estou vivendo. Eu não entendo esta vida. Eu estou desentendido de mim mesmo. Nunca soube por que sou assim. E assim vejam que vida. Aqui expostos a tudo quanto é de ruim, expostos a todo sofrimento. Que vida sem graça. Uma vida que aparentemente tem graça e verdadeiramente não tem, devido às multiplicações das desgraças por todos os lados, por todos os cantos, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas. Aborrecimentos e contrariedades noite e dia, por todo canto, por todo lado. Vejam que pandemônio a vida do animal que sempre viveu mal, por ser um animal que sempre viveu mal, por ser um animal que nunca teve condições de deixar de ser animal, por nunca saber por que é animal, vivendo estupidamente nessa categoria ridícula, nessa baixa categoria de animal, querendo ser o que nunca foi, o que nunca podia ser. E assim, vejam como o mundo sempre se multiplicou em ruínas. Todos à procura da felicidade até hoje e por encontrá-la. Todos à procura da paz até hoje e por encontrá-la. Todos à procura do bem verdadeiro até hoje e por encontrá-lo. Só ruínas vivas e a multiplicação das mesmas. Então, nesse conteúdo, nesse emaranhado de amargor, todos amargurados, sofrendo que nem os condenados, e depois de sofrer bastante, surge então a pena capital, acabando com a palhaçada do animal, que sempre julgou ser o que nunca pôde ser, sempre julgou ser aquilo que não é, por deduzir as coisas diferentes do que devia ser, o nada. O nada devia ser sempre encarado como o nada é, com o seu valor de nada, e não valorizar o nada como se o nada tivesse valor, como se o nada fosse uma coisa de valor. por valorizarem o nada, é que estão aí, sofrendo amarguradamente, a troco de nada. Dessa maneira, quanto mais sofriam, mais tinham que sofrer. Qual é a correspondência do nada? Nada. O nada nunca poderia favorecer ninguém, e sim piorar todos sobre todos os pontos de vista. Tudo isso por falta de botar as coisas nos seus lugares corretamente e por valorizar uma coisa sem valor. Resultado? Negativo. E o resultado assim sendo, o sofrimento reflorescendo sempre. O nada deve ser encarado como ele é. Qual é o valor do nada? Nada. Por valorizarem o nada, é que nunca encontraram solução satisfatória para poder viver em paz, para poder viver feliz. E assim vejam o angu dos que querem comer e não sabem comer. Hoje, a solução da vida dos sem fim, que ninguém conhecia, o princípio e o fim de coisa alguma. Ninguém conhecia o seu princípio e o seu fim. Então, a vida dos sem fim na fase de animal racional. E agora, toda a situação de todos que não conheciam como foi o seu princípio, por que foi, como será o fim. Hoje, a vida dos sem fim solucionada de princípio a fim. Então, hoje, assombrados, admirados e emocionados com a solução da situação universal, que para muitos, ou para todos, não havia mais solução. Mas muitos pensavam que, com o tempo, haveria de existir uma solução, porque ninguém resistia mais viver assim nessa incógnita, dizendo: estamos aqui empastelados como uns parasitas, e não sabemos o porquê somos parasitas. Somos considerados como parasitas desta natureza, o parasita mais feroz de todos os parasitas. Hoje, já não somos mais parasitas, porque sabemos o que somos e por que assim somos, o que fomos e por que deixamos de ser o que fomos, o que éramos, para sermos o que somos. Então, hoje, temos todas as soluções que desejávamos ter, porque ninguém estava mais disposto a viver como vivíamos. Ninguém tinha mais disposição. O desânimo entre todos era muito grande, todos desanimados, perguntando para si mesmo e para os outros: por que vivemos assim? Por que somos assim? O que adianta viver assim? Sofrendo sempre sem solução, por ninguém saber o porquê assim são. E assim, não havendo resposta, o realejo era sempre o mesmo. Esta vida é misteriosa. Estamos envolvidos em grandes mistérios sem saber porquê. Há de chegar o dia da solução destes mistérios que ninguém nunca pôde solucionar.